Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 18º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ora, cá estamos, mais uma vez, numa tarde animada para o nosso programa A Escola e o Meio. Ao longo do programa vamos ouvir a boa sugestão musical de João Oliveira, desta vez com um tom romântico, não é assim, João? Agir revela o primeiro single do novo álbum previsto para o segundo semestre deste ano. Manto d'Água é o tema do próximo álbum de Agir, que conta com a participação especial da Ana Moura. O vídeo estreou há duas semanas no canal do YouTube de Agir e tem a assinatura de João Pedro Moreira na realização. Ainda que a história de Agir seja apenas no início, a marca que tem já gravada na música portuguesa é indiscutível. Depois do enorme sucesso do último álbum Leva-me a Sério, que levou com centenas de concertos cheios de norte a sul do país e que teve com a apoteose de 3 coliseus completamente esgotados, Agir não mostra sinais de abrandar. Talvez por saber o que é entrega incansável à profissão, o vencedor do Globo de Ouro para melhor intérprete individual e do título de The Best Portuguese Act dos MTV European Music Awards, refletiu sobre o que podemos perder quando estamos demasiado focados no trabalho e o resultado, como é habitual, ganha forma de canção. Olha só, parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só, olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar de hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Então tu olha só, parece que a vida passou por nós, deixando minha fonte de inspiração, que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar de hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? que a vida passou, passou por nós, deixando um manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Got it. E ficamos agora com a notícia, ou com as notícias, da Inês Garcia. É verdade, esta semana nas notícias de âmbito internacional destaca o relógio do apocalipse que está meio minuto mais perto do fim. É um acontecimento histórico que não acontecia desde 1953, quando ficou a 2 minutos do fim de tudo. Pode dizer-se que o resultado não foi surpreendente. O relógio do apocalipse está a 2 minutos e meio da meia-noite. Já se esperava que o relógio se adiantasse relativamente a 2015 e 2016, anos em que marcou as 23 e 57 minutos. Mas quais os motivos para este avanço? Os mais citados foram Donald Trump, as alterações climáticas, a cibertecnologia e as armas nucleares. Como uma grande metáfora dos cientistas atómicos, o relógio do apocalipse voltou a deslocar os ponteiros em direção ao fim. Ao longo de 2016, o cenário da segurança global tornou-se mais negro, pois a comunidade internacional falhou as medidas às ameaças, às armas nucleares e às alterações climáticas, refere um comunicado do painel de especialistas que decidiu a nova hora deste relógio. Nas notícias da mente internacional destaca a decisão do Parlamento Russo de aprovar a lei da bofetada e descriminalizar a violência doméstica. O Parlamento Russo, a Duma, aprovou no dia 27 de janeiro a descriminalização da violência doméstica, com 380 votos contra 3. A nova moldura legal não prevê penalizações, nos casos em que não existam lesões corporais graves e quando não ocorram mais do que uma vez por ano. Só no caso de haver algum risco para a saúde da vítima é que o agressor enfrenta acusações criminais. A violência doméstica passa de uma ofensa criminal a uma ofensa administrativa. Segundo a agência de notícias russa TASS, a legislação agora aprovada, a chamada Lei da Bofetada, alterou o artigo 116 do Código Penal Russo, ao excluir das ofensas criminais as agressões físicas a familiares, sejam pais que batam nos filhos ou maridos que agridam as esposas. Só no caso de haver agressões recorrentes é que alguém poderá vir a ser processado criminalmente. São duas notícias em tons negativos, não é assim, Inês? O que te parece? Verdade. Comentário é que te merecem tanto uma como outra? É assim, primeiro eu acho que, para já dizer que na Rússia esta lei é vista como algo normal, porque bater na mulher ou bater nos filhos ou mesmo em familiares é uma questão cultural, portanto, na Rússia. Sendo ou não que uma questão cultural é de muito discutível, porque, por exemplo, a meu ver, eu acho que estamos a desrespeitar os direitos humanos. E acho que esta situação, que é vista como normal, deixará de ser vista desta forma a partir do momento em que a taxa de mortalidade, e não é estar a ser agressiva, a taxa de mortalidade por violência doméstica aumentar, porque é o que virá a acontecer. Se ninguém é penalizado por bater na mulher ou nos filhos, então isto passará a ser uma prática mais regular, até porque de certeza que há pessoas que estão cheias de problemas e de frustração e que vão acabar por descarregar nos familiares e não vão ter peso na consciência nem medo de virem a ser penalizados por isso. Por isso acho que é uma lei muito má e que contribui para este apocalipse, porque este relógio, que acaba por ser uma metáfora, acho que, para além do Donald Trump, das alterações climáticas, as armas nucleares, isto aqui também irá contribuir para o fim do mundo, sem dúvida. E parece estranho que em pleno século XXI se esteja a regredir. Exato. Não é? Micaela, a tua opinião sobre cada uma das notícias? Bom, relativamente à primeira notícia, é realmente que devemos tomar consciência, principalmente das alterações climáticas, já que contra o Donald Trump não podemos fazer nada, mas quanto às alterações climáticas, tomamos também consciência e a cada dia evitarmos mais o aumento da nossa pegada ecológica. Quanto à segunda notícia, bom, é de ficarmos realmente surpreendidos como é que podemos ter 380 votos a favor de violência apenas contra 3 contra. É realmente surpreendente. Acho que antes de haver uma relação de marido e mulher entre duas pessoas, cada um é um ser humano, tem os seus direitos, tem a sua liberdade e são pessoas independentes. É estarmos a subjugar umas pessoas às outras e, neste caso, a aumentar mais as diferenças de género entre homem e mulher e a acentuar realmente a violência nesse país. Eu recordo-vos que em Portugal, não há muitos anos, achava-se normal que o marido batesse na mulher, está de novo, portanto foi há 40 e poucos anos, e também se achava que era normal os pais baterem nos filhos. Nós hoje, felizmente, em poucas décadas, em cerca de 4 décadas, nós já mudámos muito a nossa mentalidade, não vos parece? Inês, parece-te que se alterou muito cá em Portugal? Eu em Portugal acho que sim. Embora haja muita violência doméstica e haja muitas mortes, como tu estavas a dizer. Mas acho que já diminuiu, porque cada vez mais a questão da violência doméstica, pelo menos em Portugal, tem sido muito falada. Então acho que, apesar de ainda existirem casos, que tem vindo a melhorar, porque cada vez mais tem sido um assunto decorrente e muito falado. É assim, a violência doméstica, homem à mulher, acho que ainda existe, mas tem vindo a diminuir. Mas da mulher ao homem, ou seja, a mulher bater ao homem, acho que estão a aparecer mais casos do que antes, porque acho que antigamente não havia tanto esse costume, entre aspas, e acho que agora tem vindo a inverter-se um pouco a situação. Acho que agora está a começar a aparecer mais casos de mulheres a baterem nos homens, violência doméstica ao homem. Se bem que os casos que temos, sobretudo de mortes, que são muitas, cerca de 40 mulheres por ano, que é terrível, são os países onde mais acontece, é violência extrema, como vocês sabem, são mortas a tiro, são mortas à facada, portanto, situações extremas de violência. Mas, por princípio, esta questão do poder bater em alguém é uma situação humilhante, não é? Portanto, o homem tem o direito, na Rússia, doravante, de dominar, porque está numa situação de superioridade. E só, por princípio, isto já está errado, porque também não se educa uma criança por se lhe bater, como vocês bem sabem, que deixaram de ser crianças ainda não há muito tempo. E estão-se a passar maus princípios aos filhos. Exatamente. Que se considera que isto é normal. De facto, é muito estranho, como diz o Micael, que em pleno século XXI estejamos assim a regredir. Rádio Boa Nova. So take a look at me now. vamos aqui aos Jovens Atentos, que desta vez não é com a Bárbara Coquim, que está infelizmente quase afónica, mas passou aqui o texto que ela escolheu, que no fundo tem também política, porque é uma decisão de um político, neste caso do Presidente da República, mas dirige-se aos jovens, como vão já perceber. Então vamos ver o teor, é o Micael Nunes que desta vez nos vai apresentar este tema. A notícia é relativa à presidência que decidiu juntar escritores e escolas em Belém. É uma espécie de 3 em 1, incentivar a leitura, conhecer a presidência da República e promover o sucesso escolar. Às terças-feiras, alunos do básico e secundário vão a Belém conversar com os escritores e Marcelo pode aparecer. Às terças-feiras, nas próximas semanas, o Palácio de Belém vai abrir portas para um público muito especial. Numa iniciativa inédita, a Presidência da República junta escritores de livros infanto-juvenis com alunos do ensino básico e secundário para uma conversa em torno dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. Depois visitam o Palácio, o Museu e podem ter a sorte de conversar com Marcelo Rebelo de Sousa, que aparecerá sempre que a agenda lhe permitir. Escritores em Belém é a primeira iniciativa virada especialmente para a educação deste mandato presidencial. A ideia foi posta em prática por Isabela Alçada, assessora de chefe de Estado para a Educação, ela própria autora de obras viradas para o público jovem. Já aderiram 30 escritores e mais 250 escolas, públicas, privadas e cooperativas, mas apenas 60 vão poder participar nesta primeira ronda este ano letivo. Entre os escritores participantes estão nomes como António Torrado, Ana Magalhães, José Jorge Letria, Afonso Cruz, Miguel Sousa Tavares, Alice Vieira, Afonso Reis Cabral, Lídia Jorge, Walter Ugumem ou Inês Pedrosa. Autores que escrevem para todas as idades, mas cujas obras para o público mais jovem estão em destaque nesta iniciativa. A lista, vasta, foi organizada em grupos para cada ciclo escolar. Primeiro e segundo anos num grupo, terceiro e quarto no outro, sendo os restantes compostos pelo segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Depois, foi comunicado às escolas o calendário de escritores, de acordo com os vários níveis de ensino, para que elas se pudessem inscrever neste programa. A iniciativa foi organizada com a Rede de Bibliotecas Escolares, com os coordenadores interconselheiros das bibliotecas e com os professores bibliotecários. Em cada terça-feira, até finais de maio, realizam-se duas sessões, cada uma com duas turmas do mesmo nível escolar, participando cerca de 120 alunos por dia. A iniciativa contará com a presença de escolas de todo o país, tanto do ensino público como privado e cooperativo, que asseguram as locações à casa do Presidente. As escolas, antes de participarem, têm de ler a obra do escritor com quem vão estar, mas na sala de aula, para garantir que a leitura é feita e que os alunos estão motivados. Conhecem a história, os personagens, um poema. A escolha da obra em particular cabe às escolas porque, como diz Isabela Alçada, as obras constantes do Plano Nacional de Leitura são listas abertas e a leitura é um ato de liberdade. Além da conversa com os escritores, a deslocação inclui uma visita guiada ao Palácio de Belém, fazendo desta iniciativa também uma aproximação aos valores da República, da democracia e ao papel do chefe de Estado. Os alunos vão receber uma brochura sobre o Palácio de Belém, tudo na lógica da proximidade da presidência, já iniciada com a abertura do Palácio ao povo uma vez por mês e da Festa do Livro que se realizou no verão. Isto também desacraliza o Presidente da República, que como toda a gente sabe gosta de livros e estará presente sempre que possível, explica Paulo Magalhães, chefe do Gabinete de Comunicação da Presidência. O que vos parece esta medida do Sr. Presidente da República? Parece-vos bem? Eu acho esta notícia muito interessante, porque promovendo o encontro entre estes escritores e os alunos, acho que ainda se vai fomentar mais o gosto pela leitura e pela escrita, portanto, nos nossos jovens, o que é muito importante. Não me admira que seja no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, visto que ele é uma pessoa tão dada ao povo, à sociedade, preocupa-se com tantas causas e tem sido muito ativo neste último ano, portanto não me admira que tenha sido no mandato dele. E sim, acho portanto uma boa iniciativa, porque para além de se promover o gosto pela leitura, também estas crianças vão enriquecer culturalmente ao visitarem o Palácio de Belém e o Museu, portanto sim, parece-me bem. Estavas a referir-te ao mandato presidencial, que já conta com um ano passa num instante. Tens uma apreciação positiva deste ano do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa? Tenho uma apreciação muito positiva. Porquê? Acho que, comparativamente ao Cavaco Silva, eu só estou agora neste momento a falar, acho que ainda há muita coisa para ver durante os anos que se vão seguir, mas comparativamente à postura de Marcelo Rebelo de Sousa e de Cavaco Silva, acho que o Marcelo de Sousa é muito mais dado ao povo. Acho que está muito mais próximo das pessoas e acho que isso pode ser uma mais-valia para Marcelo Rebelo de Sousa. Sempre que eu ligo a televisão, vejo Marcelo Rebelo de Sousa aparecer nas mais diversas situações. Portanto, tem sido muito mediatizada, portanto, este percurso do Marcelo, e está-me a agradar. A verdade é que ele está em todas, não é? Em todas. Okay. Mais opiniões. Inês, que te parece esta iniciativa presidencial? Primeiro, eu acho esta iniciativa fantástica, porque cada vez mais os jovens do nosso país estão... não gostam de ler. E esta iniciativa, de certa forma, será um incentivo à leitura. Sendo, acho que, para aqueles que gostam de ler e apreciam, ser uma motivação, ou se não, uma espécie de prémio por gostarem de ler, por apreciarem, porque ler tem diretamente benefícios, desde erros ortográficos, a compreensão de textos, etc. Dar a esses alunos a oportunidade de conhecer o seu ídolo, aquela pessoa que lê histórias, que adoram, que gostavam de ser como essa pessoa. Muito bem, já estou a ver que tu gostarias imenso de participar nestes encontros em Belém. Eu adorava, sem dúvida. Eu creio que pela notícia percebemos que as escolas já devem estar selecionadas neste momento, mas isto é um projeto para continuar nos anos seguintes e, portanto, eu espero que a nossa escola se possa inscrever num dos próximos anos e, quem sabe, alguns de vós, e tu que já percebi que és uma leitora assídua, que pudesses ir, seria ótimo, porque tu tens participado também naquele projeto nacional de leitura, no Plano Nacional de Leitura, não tens? Sim, este ano por acaso não participei, mas tenho participado. Muito bem. Micael, também queres emitir opinião? Sim, a mim parece-me que esta é uma notícia muito positiva, porque além de aproximar os jovens da leitura, aproxima também do nosso património, ao fazerem também a visita e do presidente ao Palácio de Belém, exatamente, aproximando, portanto, também um pouco da política e tudo isso. Só tem benefícios nesse aspecto, não é? Exatamente. Parece-me que os alunos podem ficar muito enriquecidos culturalmente, ainda para mais se puderem falar com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma das possibilidades nesta visita. E além disso, falar com os escritores é muito positivo, porque podemos ter experiências de vida que nos transmitem ensinamentos. Pode ser realmente muito benéfico para estes alunos. Agora, espero que haja a possibilidade de todas as escolas de nível nacional participarem em termos monetários, porque, como sabemos, algumas escolas do interior terão mais dificuldades em deslocar-se a Lisboa e é realmente uma pena que não o possam fazer, porque por vezes até são estes alunos que se calhar tinham mais a ganhar com este tipo de visitas e ficariam mais enriquecidos culturalmente. Portanto, espero que possa haver, por exemplo, um apoio ou económico, algo assim. Exatamente. Por exemplo, para nós aqui fica cara a deslocação a Lisboa. Exato, um apoio financeiro que facilitasse realmente a deslocação das escolas a Lisboa. Pois, seria ótimo, porque isso até daria possibilidade a alunos que de outra forma se calhar não poderão ir, não é? Exatamente. Porque normalmente nós, quando nos deslocamos em visitas de estudo, temos obviamente que fazer o aluguer de um transporte em autocarro, que não fica barato, apesar de tudo. Eu também me parece extraordinariamente positiva esta iniciativa presidencial, pelas razões que vocês apontaram, porque é fundamental incutir nos jovens o gosto pela leitura. Aliás, nós temos aqui uma rubrica de leitura, porque entendemos que é fundamental, como diz a Inês, reaproximar os jovens dos livros. Sabemos que hoje um vasto mundo está na internet, está, mas não está lá tudo. E continuar a ir às bibliotecas, continuar a ter o cheiro dos livros, folhear os livros, é fundamental. Além disso, como diz a Inês, e além disso, esta notícia vai nesse sentido. Normalmente, um bom leitor é um bom aluno, porque a ler adquire-se vocabulário, aprende-se a estruturar bem um texto. É notório, os professores percebem claramente quando um aluno é um bom leitor e um leitor deste tenra idade. E é deste tenra idade que tem que se fomentar o gosto pela leitura. Parece-me muito bem. Quanto a, e falaram ainda pouco, só a Inês é que se referiu a este mandato presidencial. De facto, este senhor Presidente da República está a fazer um bocadinho a diferença. Ele, obviamente, é de uma determinada área política, como todos sabemos. Alguns dos cidadãos votaram nele, outros não, mas eu creio que neste momento muitos dos cidadãos que não votaram nele o apreciam vivamente, porque é como diz a Inês, ele está em todas, e está em todas numa grande proximidade com o povo, com os cidadãos, com os jovens, com os idosos, com as várias profissões. A semana passada vimos-lo a ir jantar à casa de um ex-sem-abrigo, não sei se repararam no pormenor, portanto ele desce de facto até ao cidadão comum. Isso é muito importante quando nós vemos que os políticos muitas vezes estão muito longe, estão lá num patamar muito elevado, completamente desligados do resto do mundo. Parece-me muito positiva, é uma pessoa muito proativa, aliás já sabemos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa muito ativa por personalidade, dorme muito pouco, portanto é uma mente brilhante, sem dúvida. Quem foi aluno dele? Ele foi até o ano passado docente na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Conheço alguns ex-alunos dele, que hoje são advogados e que de facto têm uma grande admiração por este senhor, porque de facto ele é um comunicador excelente e de facto está a fazer um bom mandato, também nos parece aqui, embora ele ainda só está com um ano, agora esperemos os próximos, com certeza que ele está a fazer um bocadinho aquilo que um ex-presidente da República há uns anos fez e que faleceu recentemente. Aliás, ele disse que queria copiar esse modelo, que foi o Dr. Mário Soares, que teve algo que vocês não se lembram, mas os ouvintes lembram-se, que foi as presidências abertas, que ele durante determinado período estava, por exemplo, em Coimbra, ou estava em Castelo Branco, ou noutra cidade qualquer, em grande proximidade com a população. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando recebeu o mandato, disse que queria fazer um bocadinho esse estilo, de proximidade com as pessoas, descer até ao cidadão comum, e de facto ele está a fazê-lo, e muito bem. Esta iniciativa para os jovens parece-me, de facto, muito boa. FM Boa Nova. E agora vamos aqui para o nosso Daniel. O nosso Daniel vem-nos falar de um prémio que a instituição a que ele pertence recebeu. Hoje venho-vos falar de um prémio que foi recentemente entregue à equipa na Gala do Desporto e... Da tua instituição, sim, que é, ora repete o nome da instituição. É Santa Casa da Misericórdia de Galizes. E quem recebeu o prémio foi a equipa de Bócia. Sim. À qual tu também pertences. E então esse prémio foi um prémio de? De incentivo. Muito bem, porque esta equipa é relativamente recente. Parece-me importante este prémio porque, visto que a modalidade está a ser muito reconhecida a nível mundial... E a nível nacional e pelos nacional, vistos, e também a nível local. Sim. Muito bem. Também eu acho importante este prémio porque não só... É um incentivo, de facto, a quem o pratica. O valor que a equipa tem e o tempo que nós temos a treinar para as provas e competições que nós temos, preparação para as provas, mas também para quem trabalha. Com esta equipa? Com esta equipa. Os técnicos? Sim. Muito bem. E a própria instituição? E os nossos treinadores. E os treinadores, sim. Neste caso, o nosso treinador também tem muito tempo. Que disponibiliza convosco? Disponibiliza connosco. E isto é um incentivo, de facto. O prémio, sim, pretende ser um incentivo. Continuem com essa equipa, que obviamente é uma oportunidade para todas estas pessoas que estão e na para instituição. E para nós atletas também. Também é um orgulho receber um prémio. E... Ficaste satisfeito? Sim, fiquei. Muito bem. Até o porque prémio... também é uma maneira de promovermos não só a modalidade... Mas o desporto. Mas o desporto em geral. Muito bem. Ainda bem que o município, neste caso foi o município de Oliveira do Hospital que distinguiu. Muito bem. Então esperemos que tu nos voltes a falar brevemente depois já do campeonato de Bócia em que vais participar. Dia 4 e 5 de março. Vai começar. Vai começar. Vamos ter as primeiras provas. Muito bem. Cá ficamos à espera das notícias. Ok. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Já que estamos na época dos namorados, vou sugerir também a música Say You Won't Let Go, de James Arthur, que faz parte do álbum Back to the Hedge, lançado em setembro. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it. 'Cause I played it cool. And but I was scared of letting go. I know I needed you, but I never show. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're grown old. Just say you. Ficamos agora com Nós e os Animais e aí com a Inês Brás. Existem algumas doenças que afetam particularmente os cães. Como responsáveis pela saúde e bem-estar, convém estarmos a par destes problemas de saúde, atentos aos sintomas e alterações de comportamento, bem como às principais medidas de prevenção. Melhor do que curar uma doença é nunca chegar a tê-la. Infelizmente, há doenças sem cura. Uma breve apresentação das doenças mais comuns em cães. Para que conheça melhor cada uma, o que as causam, os sintomas, os tratamentos e a indispensável prevenção. Recordamos que deve sempre consultar o seu veterinário, caso note que o seu cão apresente algum destes sintomas ou outros, bem como para esclarecer qualquer dúvida acerca da saúde do seu animal de estimação. A detecção precoce de determinadas doenças pode ser fundamental para o seu tratamento. Além disso, várias destas doenças podem ser prevenidas através da vacinação adequada, pelo que o acompanhamento regular com veterinário é indispensável para manter o seu animal com boa saúde. A leishmaniose canina, também conhecida como calazar, é uma doença causada por um parasita do género Leishmania, transmitido aos cães através da picada de mosquitos. Este parasita infiltra na medula óssea e em órgãos como o baço, o fígado e a pele. Após o cão ser infectado, o período de incubação pode variar apenas de 1 mês até 2 anos. Os primeiros sintomas verificam-se na pele, através da perda de pelo, descamação da pele e aparecimento de úlceras. A sarna é uma doença provocada por ácaros nocivos, que danificam de diferentes formas o pelo dos cães. Existem 3 tipos de sarna, cada um provocado por um determinado tipo de ácaros. Cada um deles com as suas características e diferentes formas de atacar os animais. É muito importante que não se aplique medicação por iniciativa própria, uma vez que cada tipo de sarna tem o seu modo de atuação e o seu respectivo tratamento. Deve ser sempre o veterinário a fazer o diagnóstico e então recomendar o tratamento mais adequado. A raiva é uma das doenças mais conhecidas e temidas pelas pessoas, que atinge não apenas os cães, como todos os mamíferos, particularmente raposas, furões, coiotes, guaxinins, morcegos, doninhas e seres humanos. Apesar de ser uma doença erradicada em vários países, é incurável e tem um prognóstico muito grave, que na esmagadora maioria dos casos se revela fatal. Aliás, é a doença com a mais elevada taxa de mortalidade nos cães. A raiva é uma doença provocada por um vírus da família da Rhabdoviridae, que atinge o sistema nervoso. O principal método de transmissão é através da saliva, pelo que o animal pode ser infectado através de uma mordedura, arranhão ou lambidela, afetando o sistema nervoso. A raiva provoca uma alteração profunda no comportamento do animal. Os cães ficam extremamente agitados, com espasmos intensos nos músculos, e não respondem aos donos. Procuram locais escuros escondidos para ficar. Que horror. Mas sabes que é uma das vacinas que é obrigatória para todos os cães. Todos os anos o veterinário municipal vai às localidades vacinar os cães. É obrigatória. Se bem que nos últimos anos é uma doença erradicada. Então, concluindo, quem tem animais, especialmente cães, deve cuidar deles, deve estar atento aos sinais destas doenças e deve recorrer ao veterinário sempre que necessário. Porque, senhor ouvinte... Não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E neste caso, uma forma de maltratar é não o cuidar, é não ir com ele ao veterinário, é não lhe prestar os cuidados que ele precisa. Boa nova, irresistível. Passamos agora à consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Parece que as más notícias continuam, agora estamos a falar em pegadas ecológicas, para onde caminhamos para o fim e para o apocalipse. Reparem a quantidade de espécies de animais que podem estar em vias de extinção nos próximos anos. É assustador. O retrato que a Francisca nos vai fazer é de facto, devia ser assustador para todos os seres humanos. Exatamente. O número de animais selvagens que vivem na Terra deve cair em 2/3 até 2020, de acordo com um novo relatório. Pode ser o começo de uma extinção em massa do mundo natural do qual a humanidade depende para sobreviver. Esta análise, a mais completa até esta data, indica que a população de animais diminuiu em 58% entre 1970 e 2012, com perdas em vias de atingir 67% até 2020. Pesquisadores do Fundo Mundial para a Natureza e a Sociedade Zoológica de Londres compilou o relatório a partir de dados científicos e descobriu que a destruição do habitat selvagem por meio da caça e a poluição foram os grandes culpados. As criaturas que estávamos a perder vão desde as montanhas e as florestas até aos rios, os mares e incluem espécies ameaçadas bem conhecidas, tais como elefantes, gorilas e criaturas menos conhecidas como abutres e salamandras. O colapso da vida selvagem é como a mudança climática acelerada. O sinal mais evidente da Antropocena, prevista como uma nova era geológica em que os humanos dominam o planeta. O diretor-geral do Fundo Mundial para a Natureza disse que a riqueza e a diversidade da vida da Terra é fundamental para os vários sistemas de vida complexos. Vida apoia a própria vida e nós somos parte da mesma equação. Perder os sistemas de suporte à vida, a biodiversidade e o mundo natural, tal como os conhecemos, provocará um colapso. Exatamente, e o colapso está à vista, porque já temos dito aqui, aliás tu tens dito nos últimos anos, que esta perda da biodiversidade vai minar todo o sistema, os vários sistemas de seres vivos, como tu dizes aí, e vai acabar por nos afetar a nós, que obviamente somos um deles. Eu acho que o ser humano ainda não percebeu isso. Portanto, a tua notícia toca ali naquela notícia que leu a Inês Garcia, porque de facto está-se a aproximar, pode estar a aproximar-se o fim de várias espécies, mas também estamos a pôr em risco a nossa própria existência. 100.2 Oliveira do Hospital. Bem, e agora vamos a um tema mais desanuviado, o mundo automóvel, com o Micael Nunes. Que notícias é que temos desta vez, Micael? Desta vez com a notícia de que a Volkswagen é líder mundial de vendas. Confirmando as previsões dos principais analistas, a Toyota perdeu o título do construtor de automóveis mais vendido do mundo para o grupo Volkswagen. Em 2016, a marca japonesa totalizou 10.175 milhões de veículos comercializados em todo o mundo, contrastando com os 10.310 milhões de conglomerado de Wolfsburg, tendo crescido 3,8%. Esta troca de lugares sucedeu apesar da Toyota ter crescido 0,2% em vendas no ano passado, entre as marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino Motors, e o escândalo Dieselgate, que abalou a reputação do construtor alemão. Apesar da quebra de vendas na Europa e nos Estados Unidos da América, a Volkswagen compensou com o crescimento na China. A marca nipónica detinha o título do topo de vendas desde 2012, tendo conseguido superar a General Motors, que liderava desde 2008. A quebra de vendas nos Estados Unidos da América e na China, nomeadamente o novo Camry, são algumas das razões apontadas para a Toyota não ter conseguido acompanhar o gigante alemão. Muito bem. Boas notícias para a Volkswagen. E agora, temos notícias de quê? De provas? De desporto automóvel? Quanto ao desporto automóvel, damos conta de que Felipe Albuquerque perdeu as 24 horas de Daytona já perto do fim. A corrida de abertura do IMSA, Campeonato de Resistência dos Estados Unidos da América, estava a correr bem à equipa Action Express Racing até a 5 minutos do final, altura em que Felipe Albuquerque colidiu com Ricky Taylor. Na sequência deste choque, o Mustang Slamping Cadillac do português saiu de pista com um peão e atrasou-se de forma irremediável para o Cadillac do vencedor. Albuquerque, que dividiu a condução com outro português, João Barbosa, e o brasileiro Christian Fittipaldi, e que assinou a volta mais rápida das 24 horas de Daytona, 1 minuto 36 segundos e 269 milissegundos, disse ter terminado a prova com o sentimento de dever cumprido, mas confessou-se insatisfeito. Não foi uma derrota, porque no meu modo de ver a competição, não é assim que se faz ultrapassagens. Foi um toque intencional, a direção de prova não entendeu assim. Mas toda a gente viu o que aconteceu. O espetáculo das 24 horas de Daytona acabou por ficar manchado ao cair do pano. É pena. Assim, este segundo lugar é para nós uma vitória. Tenho o sentimento de dever cumprido. Fizemos uma corrida exímia e sem erros. Não há muitas mais palavras depois do que aconteceu. Estamos tristes, mas cientes que em pista fomos melhores, muito melhores. Disse o piloto à comunicação social. Só para darmos conta dos resultados 24 horas de Daytona, Ricky Taylor alcançou o primeiro lugar do pódio, ao volante do Cadillac. Em segundo ficou, portanto, a equipa portuguesa de Felipe Albuquerque, também ao volante do Cadillac. E em terceiro, Mark Gussens, ao volante de um Multimac. Muito bem. Quer dizer que nós estamos no auge das provas de desporto automóvel. Estamos nesta fase do ano. Ainda não muito. Agora já saiu o início do campeonato WRC. Irá cessar também o início da nova temporada de Fórmula 1. Esta é uma prova que ocorre todos os anos nesta altura, que dura apenas 24 horas. É uma prova de resistência, mas que é 24 horas sem parar. Este ano os portugueses tiveram uma muito boa exibição. É pena que realmente, até nestas corridas, haja um pouco de corrupção, digamos assim, porque, ao que parece, o que aconteceu não foi visto corretamente aos olhos de quem estava a avaliar, e os portugueses podiam ter alcançado um primeiro lugar se as coisas tivessem sido feitas devidamente. Apesar de ser uma prova curta, deve ser uma prova que exige muita resistência, porque 24 horas ao volante sem parar. Sim, é uma prova que exige bastante resistência, tanto por parte da mecânica do veículo como por parte dos pilotos, porque o cansaço mental e mesmo também físico de passar 24 horas a correr é bastante, e os pilotos portugueses estiveram muito bem nesta prova. Muito bem. Sim, senhor. Boas notícias. Rádio Boa Nova. Passemos agora a uma ótima sugestão de leitura, desta vez com Inês Garcia, um escritor português. Hoje a Sofia sugere Retalhos da Vida de um Médico, obra literária de Fernando Namora, que ganhou o Prémio Vértice. A primeira série foi publicada em 1949 e a segunda em 1963. Retalhos da Vida de um Médico constitui um documento social da primeira metade do século XX, desenvolvendo-se em volta da ida de um médico da aldeia, vivência de Fernando Namora na sua atividade profissional enquanto médico de província por pequenas terras do sul de Portugal. Mostra as dificuldades que o clínico, narrador de primeira pessoa, enfrenta para ser aceito pela população local, habituada a charlatães, crendices e superstições. O médico depara-se com a maneira simples de viver dos aldeões, subdesenvolvidos e subalimentados, e com a sua desconfiança e avareza. A estas realidades reage ora com ironia, ora com dúvida, ora com cansaço. A estrutura da obra é feita por retalhos, ou seja, de forma fragmentária, sem preocupação de sequência cronológica. É considerada uma obra mista, a nível de géneros literários, pois apresenta vários. A autobiografia, o conto, o diário, o apontamento breve do cotidiano, as memórias. O livro foi adaptado não só para cinema, com um título homónimo, sob a realização de Jorge Brum do Canto, em 1962, como também para a série televisiva, em 1980, esta sob direção de Artur Ramos e Jaime Silva. É uma obra notável do ponto de vista literário, mas é também um retrato da história de Portugal dos meados do século XX. Muito bem. Recomendamos vivamente esta leitura, porque é uma excelente obra e, além disso, fala como era o Portugal dos meados do século XX, um Portugal completamente diferente do que é hoje. Eu recordo-vos que nós já temos aqui falado em anos anteriores de dois médicos que eram aqui do nosso concelho, ou um do nosso concelho e outro de um concelho vizinho. Estou a referir-me ao Dr. Vasco de Campos, que viveu grande parte da vida em Avô e Pontas Três Entradas, e ao Dr. Fernando Val, que viveu toda a sua vida praticamente em Coja, concelho de Arganil, e que tiveram o papel exatamente que Fernando Namora, enquanto médico, teve nestas aldeias, porque não imaginam o que estes médicos calcorreavam, as serras, as aldeias recônditas, onde muitas vezes não eram bem recebidos, porque, como vocês sabem, quem fazia normalmente os trabalhos eram os curandeiros, os bruxos, e depois começou a aparecer um médico a assistir, por exemplo, uma paciente em trabalho de parto, e que não era aceito, muitas vezes, nestas aldeias recônditas. É um retrato de uma história de Portugal ainda muito recente, mas que mostra como era a mentalidade da população e como era o choque entre a medicina, a ciência e a aceitação da população. Já agora, o Sr. Dr. Vasco de Campos, nosso ilustre conterrâneo e que dá nome, é patrono da nossa biblioteca, da escola secundária, do nosso agrupamento, tem também uma obra deste teor em que ele conta pequenas histórias passadas por essa serra fora, todas elas verídicas e que ele relata na primeira pessoa. Recomendo-vos a leitura, é uma obra que existe também na nossa biblioteca, a par desta. Serras, veredas, atalhos, fragas, estradas de vento, onde se encontram retalhos de vidas em sofrimento, retalhos fundos nos rostos, mãos duras e retalhadas pelo suor do desgosto, que talha as caras fechadas. No caminho que seguiste, entre a gente pobre e rude, muitas vezes tu abriste uma rosa de saúde. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São água que tu bebeste dos olhos de um povo triste. E depois de tanto mundo retalhado de verdade, também tu chegaste ao fundo da doença da cidade, da que não vem na sementa, daquela que não se ensina, da pobreza que afugenta os barões da medicina. Tu sabes quanto fizeste, a miséria não se cura, nem mesmo quando lhe deste a receita da ternura. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. Cada história é um retalho cortado no coração de um homem que no trabalho reparte a vida e o pão, as vidas que defendeste e o pão que repartiste. São a esperança que aprendeste nos olhos de um povo triste. triste. Muito bem, vamos agora viajar. Parece que vamos viajar até ao norte do país para comer a bela lampreia, para quem aprecia já agora. Encontram-se lanternas mágicas, cartazes antigos e fotografias de personalidades importantes do cinema. E recomenda-se uma visita com tempo, pois há muito para descobrir. E se a imigração trouxe para a seca Melgaço, levou também para fora muitos dos seus filhos durante o século XX. No espaço Mori Fronteira, outro museu da vila, evoca-se essa fatia da história local, assim como a prática do contrabando, duas realidades das quais ainda há testemunhas vivas. Pode ver-se um passaporte falso que permitiu a melgacense chegar à França, ou ainda o colete adaptado para contrabando, com bolsos estreitos e verticais que serviam para encher de arroz, café ou açúcar, e usar por baixo da roupa. Se quiser completar a visita ao quarteto de museus municipais, já precisa de se deslocar a Castro Laboreiro. No núcleo museológico da freguesia, somos levados até ao interior de uma casa castreja da segunda metade do século XX e assistir ainda, como complemento da experiência, a alguns filmes sobre tradições castrejas. Uma nota a reter: o preço de entrada em cada museu é sempre o mesmo, 1 euro. Começou há dias a temporada da lampreia no Val do Minho e, até 15 de abril, 14 restaurantes de Melgaço vão servir aos fins de semana este peixe de água doce, cozinhado das mais diversas formas. Além da clássica lampreia bordalesa, é possível prová-la também ensopada e servida com pão frito, estufada, marinada em vinho verde, tinto ou fumada. A época gastronómica é ainda pretexto para uma agenda de animação que conta com um programa de percursos pedestres. Visitas às adegas de Alvarinho, visitas a pontos de interesse e desportos na natureza. Para saber mais, pode consultar a página do Conselho em cmmelgaço.pt. Boa viagem! Boas visitas e bom apetite para a famosa lampreia. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 25 de janeiro, as turmas D e E do 10º ano de Línguas e Humanidades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital efetuaram uma visita de estudo à capital no âmbito das disciplinas de Português e de Max. Depois de muito madrugar em Oliveira do Hospital, a viagem foi animada até Lisboa. Durante a manhã, o grupo, acompanhado das professoras das disciplinas e das diretoras de turma, assistiram no Largo de Santos à encenação da farsa de Inês Pereira de Gil Vicente, pelo conceituado grupo teatro A Barraca. Excelente peça e excelente desempenho dos atores. Depois do almoço em Belém, onde não faltaram os pastéis, o grupo dirigiu-se à Assembleia da República para assistir à sessão plenária, onde a oposição e o governo discutiam a TSU. Na Casa da Democracia, os alunos tiveram a oportunidade de observar a discussão política acesa e de questionar os professores sobre o funcionamento do Parlamento e as regras democráticas. Também é assim que a Escola Pública do Interior promove a cultura e a participação cívica e política dos jovens. De notar o excelente comportamento dos alunos, o interesse que revelaram e a boa disposição sempre reinante. Continuamos com as notícias do desporto. O tradicional corta-mato distrital teve lugar na Praça da Canção, em Lisboa, no passado dia 27 de janeiro. O nosso agrupamento participou com mais de uma centena de jovens atletas do primeiro ciclo ao 12º ano, que, num dia chuvoso, se deliciaram com o convívio e o prazer da corrida. Dos resultados obtidos, destacamos, em coletivos, Oliveira do Hospital, 21º lugar, em infantis A masculinos, 19º em infantis A femininos, 19º em infantis B masculinos, 14º em infantis B femininos, 22º em juvenis masculinos e 10º em juvenis femininos. Escola da Cordinha, 39º lugar em infantis A masculinos, 43º em infantis B masculinos, 30º em iniciados masculinos, 22º em juvenis masculinos e 15º em juvenis femininos. Escola da Ponta, 3 entradas. 40º lugar em infantis A masculinos, 27º em infantis A femininos e 24º em iniciados masculinos. Escola de Lagares da Beira, 41º em infantis A masculinos, 33º em infantis A femininos, 44º em infantis B masculinos, 33º em infantis B femininos e 28º em iniciados femininos. Nas provas individuais, os nossos alunos também tiveram excelentes prestações. Mencionamos apenas 8 alunos que obtiveram as melhores classificações. Simão Lourenço, Marlene Costa, Matilde Garcia, todos de Oliveira do Hospital, Sara Santos de Lagares, Daniela Neves e Beatriz Anselmo, da Escola de Oliveira, Micaela Diniz, da Escola da Cordinha, e Marco Marques, da Escola da Ponte, as três entradas. Destaque também para o primeiro lugar do João Salles, da Escola da Ponte, e o segundo do Marco Costa, da Escola de Oliveira do Hospital, na sua prova. O professor Fernando Moraes, coordenador da Educação para a Saúde do nosso agrupamento, prestou-nos as seguintes informações. O projeto de promoção e educação para a saúde do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital pretende contribuir para a promoção da saúde no meio escolar, tendo em vista um crescimento saudável das crianças e jovens, dotando-os de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. Pretende-se demonstrar que a saúde é para todos e está ao alcance de todos, incentivando a participação de toda a comunidade escolar na procura desse bem comum, que é a saúde, nas suas diversas vertentes. É um projeto que se desenvolve num processo de simbiose entre as instituições da educação, da saúde e da autarquia local, com vista à obtenção de mais e melhores resultados como escola promotora de saúde. O agrupamento conta com a colaboração de três técnicas de saúde escolar, contribuem para a implementação em sala de aula dos projetos de intervenção em colaboração com os professores das respectivas turmas. Colaboram também na dinamização do gabinete de apoio e intervenção multidisciplinar na escola sede, às quartas-feiras, das 9 às 17, e nas restantes escolas básicas dos 2º e 3º ciclos do agrupamento, em horário a combinar com o aluno ou professor requerente. Os alunos interessados deverão solicitar a intervenção através do e-mail aeoh.gmail.com ou através do telemóvel 910191803, sendo garantida a confidencialidade a todos os utilizadores do gabinete. Neste gabinete, uma técnica de saúde apoia os alunos individualmente ou em pequenos grupos com vista ao envolvimento ativo na aquisição de competências e ou possibilita o explanar de dúvidas de caráter pessoal na área da saúde e sexualidade que seriam impossíveis de abordar em grande grupo. De salientar que se aposta na oferta complementar de escola, educação para a cidadania, como local privilegiado da abordagem pedagógica e sistemática de temas ligados à saúde, no sentido de promover nos alunos competências que lhes permitam ser capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis, de modo a não colocarem em perigo o seu futuro mais próximo. A atuação é concertada, tendo em atenção as prioridades de intervenção definidas, após um levantamento das necessidades junto da comunidade escolar, sendo consideradas como áreas prioritárias a educação sexual, a higiene oral, a alimentação racional e o consumo de substâncias aditivas, tabaco, álcool e outras drogas. O programa de educação sexual foi definido para todos os níveis de ensino, acreditando-se que a sua implementação em contexto de sala de aula por parte dos professores e dos técnicos da equipa de saúde escolar seja uma mais-valia para a formação pessoal e social dos alunos. A atividade física é promovida com a colaboração na organização de torneios desportivos e fornecimento de alguns materiais, tais como duas mesas de ténis, uma para exterior e outra para interior, entre outros materiais. Além destes, no âmbito da Educação para a Saúde, estão a desenvolver-se os projetos SOB, Programa de Incentivo à Escovagem dos Dentes no Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, e Bochecho, com Fluoretado, tendo ambos como objetivos a promoção da higiene oral. Eu e os Outros, projeto que tem como objetivo genérico promover a reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência, criando uma dinâmica de grupo geradora do crescimento pessoal e social. Trata-se de um projeto que envolve a formação acreditada para professores e a concretizar quando existir um número de inscrições suficientes para formar uma turma. Mais contigo. Projeto com vista à prevenção do suicídio mediante a promoção da autoestima e a prevenção dos comportamentos de risco associados. Envolve a formação para professores, assistentes operacionais e pais, tendo uma vertente de aplicação na sala de aula. Independências. Projeto de prevenção do uso de drogas, tabaco, álcool e outras drogas com intervenção em sala de aula. Cuida-te. Projeto proporcionado pela Administração Regional de Saúde do Centro, que incide na área da saúde juvenil e na promoção de estilos de vida saudáveis e que envolve a formação de aplicadores, que serão os diretores de turma, implicando posteriormente a aplicação em sala de aula de atividades relacionadas com o tema. Este projeto será implementado se existir a inscrição de um número mínimo de diretores de turma para a frequência da formação. Prevenção rodoviária, projeto que envolve a exploração da apresentação multimédia, vídeos e fichas de trabalho. É de salientar também a existência de bancos de recursos do PES, onde se facultam a todos os professores materiais de apoio à lecionação de alguns temas das áreas de intervenção. Com o projeto PES, desenvolvido por uma equipa multidisciplinar, criam-se condições necessárias para melhorar o estado de saúde global dos alunos, sob o lema Saúde para Todos, ao alcance de todos, de forma transdisciplinar, sempre com o intuito de envolver toda a comunidade escolar. E com estas boas notícias deste ótimo projeto, terminamos a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio e do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.